estrela também aí, candidato a prefeito e toda a sua comitiva de Augusto Correia. E a galera do Maranhão Filho também, Marcelinho. 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Nosso amigo professor tá aí também, lá de Fernandes Belo. Muito obrigado pelo carinho. Eu sou de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Estelões, bora! Com os super telões e a metralhadora. A América também da família 6. E tá pegando fogo com meu coração. A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É um super Cação, dois pacotes aí pra sem noção de Porto Velho. Cutuca, encaixa, encaixa. Ao lado da torre direita do pop. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. É. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. É, é. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Com arrasta corpo tá tocando. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Com arrasta corpo tá tocando. Rei do Tecnomelody. Gerente Jean, aí da Globo Saúde. Vamos, Jean! Um, dois, três! Tamo junto! Família Pinheiro Ribeiro também tá aqui comigo. Grande abraço, filho! DJ Nada Show! Daqui a pouquinho o bicho pega! Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Fala, Moisés! Hoje eu vou sair, preciso ver DJ Alisson e o DJ Juninho a detonar o novo Super Pop. Nosso amigo Flozinho da Gasolina, Belezinho Digão, Adilho Taxista, Vitinho Maílson Mecânico, Pichão Galgado e a galera de açaí teu aí, nosso amigo! Eu não pude acreditar. Você me fez pensar de Jimmy Lane em Portugal. Então agita. Nosso amigo Duarte, motopeças também, o André Nascimento, Neto Mecânico, galera, joga os correios aí. I love, I love, love, I love, I love you. Tô querendo, tô querendo. Esse teu corpo nu, venha logo, não demore. Nosso amor já começou. Pra galera do Pizel, beijou o nosso amor. Começou, vamos junto pra dançar. Ver o Marciota Light, que é sucesso, não para. No comando desse sozinho, te diz que mandou ver. De quem vem em Portugal, volta aí que eu quero ver. É o Marciota Light que vai comandar a... Gerente Jean, meu patrão! Levantando o seu astral. Felipe dos Vagabundos de Luxo, Felipão! Você, lá de Itapijuna, sempre no pop, na Amazônia! Meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Nosso amigo Chau do Pará, Jefinho, Osga, família CDF. Aí de Nova Olinda. Alô, Jean. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Chegando o Betinho e o Josimar. do super pop arrasta. E aí, Freita Júnior? Para, para. Para vocês. Luiz, Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente. Jato Prado! O arrasta fogo, super pop é de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop engalhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop é de fogo. Yeah.

noção. Aqui do lado direito, onde tu tá, Vanderlei? E a Caça Farra quer saber, cadê a equipe, os parceiros? Foram dormir, Serradão. É só amor, vou viver a vida em paz, onde vou me encontrar. Bora, meu pop! Pop, pop, pop. Som, o Águia da Amazônia. Vem pra nossa festa, vida, sobe, sacude, vem agitar que a